fomos o primeiro município de Portugal que nos disponibilizámos ao governo para recebermos 10 famílias de refugiados. Depois, penso que a segunda foi o município da Batalha e depois apareceram. Agora, felizmente, estão a aparecer um conjunto de municípios sensibilizados pelo drama humano e nós, infelizmente, tivemos essa visão, da visão da solidariedade. Tive havido contactos com o Ministério da Administração Interna. Eu próprio estou convidado, faço parte de um grupo de trabalho que o seu secretário de Estado, o Dr. João Almeida, me convidou para fazer parte, e por isso neste momento ainda não há concretamente nenhuma distribuição, ainda também falta fazer algumas reuniões, e por isso neste momento o processo ainda, eu acho que o processo verdadeiramente ainda não arrancou. Fico muito contente quando ouvi ontem este primeiro-ministro, como de vários governantes, numa atitude responsável, como a própria chanceler da Alemanha, a senhora Merkel, também uma pessoa conservadora, mas ao fim e ao cabo as pessoas, independentemente das suas ideologias políticas, têm coração, e aquele drama humano, por isso o Oliveira do Hospital continua naquilo que nós lançámos, e os pressupostos de receber 10 famílias, continuamos à espera e a aguardar que, quando chegar a hora, para integrarmos essas famílias. Presidente, e como é que poderá acontecer por cá essa integração? Onde é que essas famílias vão ser localizadas? Esta integração terá duas fases. O nosso projeto está estruturado. Dizer que tenho tido pessoas que se têm oferecido para integrar este projeto gratuitamente, pessoas a nível de Portugal, uma coisa fantástica. Também tive ainda esta semana numa enfermeira holandesa que vive no Conselho de Oliveira do Hospital e mais concretamente em Lagares da Beira, foi-se oferecer à Câmara Municipal para integrar este povo, que ela na Holanda já trabalhou com refugiados, com a sua experiência, e por isso tem sido muito, para mim também tem, para mim fiquei extremamente sensibilizado com essas, com pessoas que me dirigiram cartas a exaltar o nosso ato e a disponibilizarem-se para integrarem a nossa equipe. Por isso, aquilo que eu acho é que nós temos condições para os integrar, neste momento, as 10 famílias, e, como eu disse, isto terá duas fases, mas nós temos um projeto muito bem estruturado e estamos em condições de os receber de um dia para o outro. Mas vão ser localizados todos numa única casa? De que forma é que estão, então, a pensar fazer esse acolhimento? A ideia que nós temos no projeto é que, numa primeira fase, eles devem ficar todos juntos numa primeira fase. Numa segunda fase, essas famílias serão separadas e integradas nas nossas comunidades. E tem algum espaço, já sinalizado? Agora não queria, não vale a pena, porque muitas vezes são deturpadas as afirmações que eu faço, e por isso, como há coisas que eu tenho que discutir também com todo o meu executivo, mas nós temos um plano A bastante bem delineado, como eu disse, teremos que fazer reuniões com a população onde eles vão ficar integrados, para que as pessoas saibam o que é que estamos a fazer e que os saibam receber. E por isso não vale a pena estarmos a precipitar, e por isso não quero divulgar qual será o local de asilo destas pessoas.